Deixa eu chegar. Yeah. Sou a rua, sou favela, sou a paz, sou a guerra. Entre becos e vielas, a fé é que nos leva. Descendente zumbi, efeito viral. Sou o antídoto da crise moral. Batendo de frente, discurso infame. É o bang, é a gangue, piquete, tsunami. Sou a letra viva que sai do papel. Sou Maquiavel que absolve o réu. Alta periculosidade, sou a comunidade. Sou rebelião, paz, justiça e liberdade. Moleque sem grana, sem esperança, um maluco em cana. Só de Havaiana, Jorge bem, bem bolado, de lado a bombeta. Não vai pra grupo não, os neguinhos, muita treta. Um filho sem herança, só nova aliança. O sorriso da criança, um sonho de mudança. Representa as quebradas do lado da muralha. Sou revolução através das palavras. Salve quebrada, carta magna. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar e pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar e pra não chorar. Sou a África do Brasil, moleque do Rio, com fuzil dos navios negreiros, raciocínio a mil. Bilado eu kamikaze, capitalismo selvagem. Só desigualdade o câncer da sociedade. A doença sem cura, projétil do fura. O monstro cresceu, invadiu as ruas. Tá tudo bagunçado, a geração Coca-Cola. Vai no embalo da moda e ainda rebola. Sentado no sofá, assistindo a TV. É o controle remoto que aliena você. Desvio de montão, só corrupção. E não aprendemos a votar na bendita eleição. Que cota que nada, nem direitos humanos. Maioridade penal, é o que tão planejando. Bomba de efeito moral, confronto, opressão. Tropa de choque despreparada, agride o cidadão. Quem foi que disse que a ditadura acabou? Fogo no pavio, o povo acordou. A causa é legítima, sou quilombola ativista. De baixo pra cima é que se faz a justiça. Sou orgulho da cor, sou paz e amor. Nessa selva de pedra pode nascer uma flor. Essa vai pro meu povo brasileiro. Deus abençoe todos os morros, favelas, comunidades do Brasil. Deus continue abençoando. Amém. Parceiro Krigor, Afroex, a todos os guetos do mundo. A todos os guetos do mundo.